Conversas da Abaladiça. Um programa onde o bom, o mau e o vilão se juntam para um duelo de dois dedos de conversa e meia dúzia de tintos num bar, tasca ou taberna perto de si. Conversas da Abaladiça. O último a cair que paga a conta. Um programa a cargo de um par de artistas amantes da boa vida. Episódio 124. O último, o derradeiro, agora é que é mesmo a Abaladiça. Foi um prazer estar convosco. Não estava a gravar. Ainda bem. Só começou agora. Onde é que como foi a primeira conversa da Abaladiça? Onde é que gravaste? Foi aqui. Não participaste. Não estava cá. Foi aquela do seminário. Ah, também Do Toca 3? Não, do Senhor dos Três Povos, o arquiteto. Ah, não! Foi quando tu andavas em Alasca do. Foi a primeira, foi aqui. Foi aqui. Foi logo uma. Quer dizer, também houve o programa zero, também foi aqui. Mas isso foi com ele. Programa zero. Foi com ele. Bem, a minha taxa de abstinência nas conversas da Abaladiça ronda aos 50%, que é a abstinência máxima. Isto para dizer que estamos aqui de volta ao carro do crime original, no bar espanhol, no Carvalhal, do nosso amigo Rafa, onde toda esta aventura começou há cerca de 2 anos e meio. Dois anos e quatro meses. Ou... Sim. Uma ideia original de Miguel Newton e Jerónimo Mateus, que era... A ideia foi mesmo do Miguel. E o Jerónimo depois acarinhou, que é... É bora fazer um programa de rádio conversando por aí nos tascos da região. No início não foi assim. Então como é que foi no início? Não foi assim, no início foi... Conversámos com gente que, de certa forma... Interessante. Tivesse relevância a nível cultural, aqui na coisa. Mas entretanto, vocês lembram? Eu acho que isso nunca foi um objetivo do Miguel. Não, relevância cultural. No princípio não foi. Não, o que é a relevância cultural hoje em dia? Não, mas no início foi. No início a intenção era essa. Só que, então o gajo é que inventou, deixa lá ele dizer o que é que era a ideia no início. O que é que era a ideia no início? A ideia no início era beber copos e ter conversas interessantes. Pois. Fosse não, com quem fosse. Fosse com quem fosse. Não, mas a cena da relevância cultural é... Quem tivesse boas histórias para contar. Os primeiros problemas foram feitos com quem? Não estou a dizer que as pessoas são... Essas pessoas são... A Dona Manuela. Sim. Fernandes. Ah, fomos almoçar à Quinta dos Fernandes. O médico... João Taborda. João Taborda. Da altura do Covid. O Spico. Já foi muito depois. Não. Sim, então depois foi dos primeiros. Foi no mesmo dia. Foi no mesmo dia com o médico. E depois resolvemos fazer as conversas da polícia com o pessoal do povo, a contar a história. Que era muito mais interessante, porque por essa parte cultural estava lá a Dulce Gabriel. Exato, um beijinho para a Dulce, que faz muito bem esse trabalho de conversar com pessoas relevantes. Nós, aliás, quando o Paulo Pinheiro diz. Nós, como somos um bocado irrelevantes e gostamos de. Quando o Paulo Pinheiro disse que era ótima a nossa ideia falar com essa gente desconhecida praticamente do público, é contar as suas histórias. As histórias mais caricatas que ouvimos foi do André. Não, só nós podíamos. Do Coronel. Nós podíamos fazer esta sessão só, que era um trabalho de pesquisa chato. Mas que era o último também, só recuperando aqui agora 10 minutos de pessoas que falaram neste programa. É o mês do Fatela Sónica, ele vai mandar foder. Se fosse em outubro. Está votado. Está votado. Sim, não, mas obrigado, basicamente. Obrigado a ir ouvir as perguntas. Das conversas todas. Olha a doutora de Coronel. Mas é da boa ou é aquela que tivesse? Tiveste, sim. Não. Não, não teve, não teve. Não tiveste? Não, mas isso não significa. Sabes que no outro dia disse a um rapaz: olha, vamos acabar com as conversas da violência. E não digas, pá, eu gostava de ouvir isso. O melhor programa que eu vi em voz foi o do Rui. O do Rui, que é o dentro do programa. Adorou a contar aquela história dos Foo Fighters e. Tu não estavas lá, não estavas a dizer. Lembro que foi da conversa com o casal amoroso do Rui e da namorada. Oi, casal maravilha. Casal maravilha. Não, tivemos. E fomos a sítios, fomos a muitos restaurantes, o Zé Coxo, aqui este restaurante da Fatela que abriu e fechou, aquilo, não é? Ou seja, isto também foi. Nem todos estes cento e tal programas foram de conversas com pessoas, mas eu acho que acabamos por conversar com muita gente, isso é a parte divertida disto, não é? E as pessoas sempre falaram neste registro, nós estamos aqui a gravar este programa aqui na esplanada do Rafa, numa conversa de café entre amigos, e isso sempre foi a essência da conversa da Baladiça. Foi a ideia. Não, para dar-lhe uns tintinhos. Enchemos aqui uma hora de conversa entre os três, a inventar música. Os belos chouriços. Os chouriços. Musicais. Onde é que fizemos programas sobre a França, né? Música francesa. O Afeganistão. Não, nunca fizemos um programa inteiro sobre o Afeganistão. Ah, não, não, não. França que tinha aquela artista francês que tu ouvias no Alfa Romeo do teu primo. Exatamente. O Cabo de Viana. Pronto, isto tudo para dizer aos nossos três ouvintes simpáticos que estão lá já. Um abraço para o Botswana e outro para o Teixoso. Que esta é a não é a última, é a penúltima conversa da Valência, que é a última só hora da noite. Mas, quem sabe se a gente volta um dia. Não, exato. Sim. Devemos deixar sempre essa coisa à Delfins, que é este é o último concerto. Depois podemos ter um regresso. Um abraço para o Miguel Ângelo, que esse formato é bom. Este é o último concerto das conversas da Valência, mas nunca se sabe. O dia da manhã. Se a Rádio Cova da Beira nos começar a mobilizar uma verba. Ah, exatamente. Também um agradecimento à Rádio Cova da Beira. Não, exatamente. Não, esse é. Esse fazes tu, que eu acho que esse é de fazer. Por-nos dar essa oportunidade, fizemos o programa, ainda nos pagaram dois jantares do aniversário de Natal. Blá, blá, blá, blá. Só não comeste mais por um outro pau daste aos outros. Exatamente. Não, um abraço para a Rádio Cova da Beira por ter dado antena a esta, esta maluquice. Saudável maluquice, que acho que também nunca fomos aqui ofensivos para ninguém, nem nunca. E podíamos ter, tirando os broches da música portuguesa que o Jerónimo gosta de. E portanto foi uma, como dizem os americanos, a hell of a journey. Também é uma. É, às vezes, fazer um programa tem uma oportunidade de três pessoas se juntarem, terem um motivo para se juntarem, que se calhar agora vai ser mais complicado. Mais difícil. E, portanto, um abraço para a Rádio Cova da Beira e aqui um abraço para o Jerónimo e para o Miguel, que estas nossas abaladices construíram aqui uma. Na verdade, isto está aqui uma. O grande trabalho deste programa é do Miguel Newton e isso tem que ser. Claro. É ele que todas as semanas desenha a edição deste programa, que é uma coisa é estar aqui a beber copos e a conversar, outra coisa é depois ir para casa e produzir todas as semanas. Isto estava bem feito. Esta equipa estava bem feita. Sim, a equipa de quê? Eu não faço. Eu arranjava os convidados. O Jerónimo tentava, é verdade. Era o gajo que esforça para isto acontecer. É o produtor. Arranjava os convidados. Eu sou o gajo que chega atrasado. Que chegas atrasado. Ou não aparece. E metes a conversa. Metes a conversa em dia. E o Miguel faz a produção. E o Miguel faz a produção. Porque isso que eu venho em casa, obviamente, não é. É resultado de um trabalho de edição, de música, que não. Mas também era normal ser assim. Era normal ser assim. O Miguel, desde o primeiro dia, disse que ele fortificava-se a fazer essa parte. Pois, se não fosse isso, esse programa não existia. Se dependesse de ti ou de mim, achas que é editar todas as coisas. Achas que alguém tinha paciência para ir para o estúdio? Passar uma hora no estúdio a gravar um programa. Não se podia beber nada. Aqui tem a vantagem. Criamos uma cena que é. Estamos a gravar isto para um telemóvel numa esplanada aqui à beira da Estrada Nacional 343. Já vamos ouvir essa música. E na verdade a qualidade de som que costuma. Isto não é uma preocupação. Quer dizer, a preocupação é as conversas que se têm. Onde já se tentou ter a preocupação. Mas... Abolimos rapidamente. Sim, acho que faz parte e acho que tem o. Faz parte do charme do programa. Nesse aspecto é um programa um bocado em punk, verdadeiramente. É, exatamente. Do it yourself. Aliás, punk mais punk não há. Acredito que. Punk mais punk radiofónico. É o punk radiofónico. É o punk. O primeiro verdadeiro programa punk que, apesar de tudo, passamos muito nova música punk, graças ao Miguel, mas na verdade isto é um programa de clássicos. Não é? A maior parte das vezes é musicalmente foram clássicos. Ah, não, mas há pouco. Até porque o Jerónimo gosta de pouca música. O Miguel é hoje, tem que passar para acabar o programa. O Lionel Nunes, Mulher Ingrata. Mulher ingrata, que tanto me castigas, tens a facada já ratada das formigas. Há tanto tempo que não me dás nenhum tostão, isto se assim continua vai haver revolução. Eu conheço homens, comem, bebem, fazem tudo. Sou eu então, sou feliz por um canudo. Eu vou às compras, lavo a roupa, eu passo o ferro. E quando chego a casa ainda ouço tanto berro. Mulher ingrata, que tanto me castigas, tua pacata está ratada das formigas. Há tanto tempo que não me dás nenhum tostão, isto se assim continua vai haver revolução. Já há tanto tempo que nem me compras um fato. Ando com este todo roto, eu ando a quase encarrapado. Tenho uma camisa com os colarinhos engomados e as cuecas todas rotas que ela me rompeu no fado. Mulher ingrata que tanto me castiga, tão acolada, está ratada das formigas. Há tanto tempo que não me dás nenhum pataco, isto se assim continua, tenho de tapar o buraco. Mulher ingrata que tanto me castigas, tua pacata está ratada das formigas. Há tanto tempo que nem me dás nenhum pataco, isto se assim continua, vou-te tapar o buraco. Eu vou ao mato, à malhada e à caruma, e chego a casa que está de zumba zumba. De dia em dia, e já nem durmo com ela, que ela se me lá apanha, faz-me lá alguma varrela. Mulher ingrata, que tanto me castiga, tua pacata está ratada das formigas. Há tanto tempo que nem me dás nenhum tostão, isto se assim continua, vai haver revolução. Eu conheço homens, comem, bebem, fazem tudo, só eu então sou feliz por um canudo. Eu vou às compras, lavo a roupa, eu passo a ferro, e quando chego a casa ainda ouço tanto berro. Mulher ingrata que tanto me castigas, tua pacata está ratada das formigas. Há tanto tempo nem me dás nenhum tostão, isto se assim continua, vai haver revolução. Já há tanto tempo que nem me compras um fato, ando com este corpo roto, eu ando a quase encarrapado. Tenho uma camisa com os colarinhos engomados e as cuecas estão derrotas que ela me rompeu no fado. Mulher ingrata que tanto me castigas, tua pacata está ratada das formigas. Há tanto tempo que nem me dás nenhum pataco, isto se assim continua, eu tenho que tapar o buraco. Eu vou ao mato, à malhada e à carumba, e chego a casa que está de zumba zumba. De dia em dia e já nem durmo com ela, que ela se me lá apanha, faz-me lá alguma barrela. Eu vou ao mato, eu lavo a roupa, eu passo a ferro, eu chego a casa e ainda ouço tanto berro. De dia em dia e já nem durmo com ela. Não, isso temos que definir com muito cuidado qual é a última música que vamos passar no final deste programa, que é mesmo a última. Mas eu tinha aqui, já que isto é tecnicamente uma festa de enterro das conversas da baladiça, um desafio para os meus amigos. Fica já à laia de, como é que se diz, de última vontade. Última quê? Última vontade, que fica aqui gravada para ser honrada nesse momento que esperemos que seja daqui a muitos anos. É, escolhe, vamos poder pensar que isto não é uma... Que música gostavas de ouvir no... Tu não. Que música gostavas que ouvissem no teu funeral? No teu e no meu. Cada um vai escolher uma música, vamos alinhá-las, não vamos escolher já, que ainda vamos ter que beber sobre o assunto. Ouviremos aqui uma sequência de três músicas fúnebres e depois no final escolhemos a música. Eu sei, eu sei a minha que já a pedi. Alguém a tocar. Espera aí, que isto é importante, é que estas gargalhadas. Aquele pessoal que se ri com os queixos, que não se ri com o espírito. Então qual era a música que gostarias de ouvir no teu, ou que tocassem no teu funeral? Mas o Dr. Orlando, que é minha. Tu tens isso no CD, não tens? Tens. gostava, portanto, gostavas tenho de... Tenho CD, mas é assim, eu não tenho maneira de passar os computadores hoje em dia, portanto, a gente tem CDs. Eu não tenho maneira de passar CDs. Então, para... Tem que escolher outro. Se não está no YouTube... Podes escolher dois para o teu funeral, lá. Não, esta está gravada, está expressa. Não consegues arranjar? Não consegues arranjar? Logo se vê. Se não, corta essa parte toda. Não, que... Thank you. Se calhar podes escolher uma alternativa. Escolhe já uma B, um lado B. Escolhe duas músicas, para um funeral ainda demora tempo, não é? Uma música. Mas gostavas que tocassem lá, ao vivo, alguém tocasse isso? Já pedi. Ok. Ao Carlos Carola. E achas que ele se vai lembrar? Não, não é quando capaz. Quando for essa hora fatal. Ainda bora primeiro do que eu. Ah, não quero. Quero lá agora saber. Não quero nada saber. Não quero saber agora. Mas se alguém quiser tocar uma música do meu funeral... Anda cá, Rafa. Acabou de chegar um M&M à estrada, pelo som, nota-se logo que é um M&M. Você é da onde? Isso é o quê? Vagar é o quê? Aquilo que eles têm lá na... Aquilo tem lá um lettering, é devagar. Já sei devagar. Qual é que é, já sei qual é que é a alternativa. Estamos aqui a perguntar ao Jerónimo qual era a música que ele gostava. Isto é a última baladiça que estamos a gravar aqui. É, vamos vender. Vendemos à Rádio Renascença por 100 mil euros. Vendemos o nome. Está aqui connosco o Rafa, que foi o nosso anfitrião durante pai, 50 programas. Quantos programas fizemos aqui, pai? Metade. Já sei qual é que é. Já sei qual é que é. Tens que ir ao primeiro disco de Dylan de 1962. In My Time of Dying. Hã? In My Time. Well, in my time of dying. Está nobody more. Está registado para mandarmos para a Gonzalo Lopes. Jesus gonna make up my dying bed. Should fail me, Lord, won't you meet me with another prayer? Well, well, well, so I can die easy. Well, well, well. Well, well, well, so I can die easy. Jesus gonna make up, Jesus gonna make up, Jesus gonna make up my dying bed. Lord, in my time of dying, don't want nobody to cry. All I want you to do is take me when I die. Well, well, well, so I can die easy. Well, well, well. Well, well, well, so I can die easy. Jesus gonna make up, Jesus gonna make up, Jesus gonna make up my dying bed. Até se fosse uma portuguesa, podia ser a Deus até um dia. Já disse uma portuguesa. Então, a Deus até um dia. Tenho pena, mas não posso. Melhor música. Até qual é que é a tua? Uma playlist para melhores músicas para funerais. Isso aí era. E a tua? Sheikh Otis Redding. Sheikh? Queres explicar ou só vamos ouvir? Quer dizer, é uma gajo... música animada para a festa. O gajo está estendido ali no... Na... É, mestre, Sheikh. Agora aí os esses ossos. Agora esses últimos ossos. É, isso é um bocado... Acreditas na vida eterna e que vais sonhar para outro, outra. Não, porque essa música, por mais incrível que pareça, dediquei a mim próprio. Ninguém sabe essa parte. Já, também já está registado. Depois, quem quiser fazer uma tese de doutoramento sobre a música e a carreira do Jerónimo, tem aqui este dado biográfico interessante para aproveitar. Exatamente. Todo um tratado de sociologia musical. E eu gostava de ouvir no meu funeral o Closing Time do Tom Waits, que foi o primeiro álbum que ele fez, e faz um álbum, o primeiro álbum em 73, que foi o ano em que eu nasci, que se chama Closing Time e que tem uma música que é o Closing Time. Thank you. e gostava que as pessoas que lá estivessem no funeral tivessem a ouvir essa música e a beber tampinhas de whisky em cima do meu caixão. E tintes com fartura. E tu queres que vida queres que te sirva no tinto. Contam aqui os nossos últimos. Estão os nossos últimos desejos consumados e gravados. Há mais alguma coisa a acrescentar a esta baladiça? Muito obrigado por terem a paciência de nos ouvir esta semana. Foi um prazer estar na vossa companhia. Um abraço para o Teixoso e outro para o Botsuana. Os três amigos do Botsuana, espero que ainda estejam vivos. Despedimos com amizade. Até ao próximo programa. Um grande abraço, portem-se bem. E nunca se esqueçam de ouvir a Mulher Ingrata. E a última... Ah, vais pôr a Mulher Ingrata a fechar isto, pronto. Não, não vou. Qual é? Eu posso. Não? Mulher Ingrata já lá vai no meio. Não, qual é a última música? A Mulher Ingrata. Eu também acho que deve ser a Mulher Ingrata. Está bem, então a Mulher Ingrata quatro vezes só para vos castigar. Está feito. Thank you.